Ei, batata. Ei, batata. Como é que é, moleque? É, moleque. Daquele modelo. E aí? Se moscar é mal, né não? Salve WT. E aí? Jane Veneno. Salve aí. Ameaça urbana, nego. Tamo na fita. Se vacilar é mal, nego. Pode apostar. Pode apostar, moleque. Pode apostar. Aqui o bicho pega na favela. Se moscar é o fim. Se vacilar é mal. Se vacilar é mal. Aqui o bicho pega na favela. Se moscar é o fim. Aqui não tem como. Quem manda os maloqueiros. Aqui o bicho pega na favela. Se moscar é o fim. Se vacilar é mal. Se vacilar é mal. Aqui o bicho pega na favela. Se moscar é o fim. Aqui não tem como. Quem manda os maloqueiros. Das ruas do Cerrado. Sustentando a fé. Tamo nós preparado. Pronto pro que der de fé. Guerreiro bom. Só fita cabulosa. O crime é um jogo que só os loucos jogam de menor. Bicho solto, epidemia social. Ponto 40 os Roche, quem não passa mal, diplomado no crime. Desde muito cedo, ó, na cena do louco. Destrave sempre o dedo, dedo, deixe se levar. O 12 é lucrativo, vaidade, ambição, sentimento submisso, estilo de função. Pisante destacando as de 100 só no bolso e os bicos se rasgando. Então vamos pra CV. Quebrada de mil graus, céu azul, gama oeste e 12 em pedregal, que tal? Periferia, foda e comovente, com a mão pede paz. Caota enche os dentes, a mente registrou, andou. A letra é foda, farinha é luxo e mel é só derrota. Bota na conta da paz, o sangue derramado, amor pra quebrada e os banda lado a lado. Olá, os cara tudo frevo, rapidinho inflama. Rola de novo aquela qual? Ameaça urbana. Dos morra aqui da 12, viver é bem melhor. É tudo no seu nome, ó, segura o B.O. Aqui o bicho pega na favela, se moscar é o fim. Se vacilar é mal, se vacilar é mal. Aqui o bicho pega na favela, se moscar é o fim. Aqui não tem como, quem manda os maloqueiros. Aqui o bicho pega na favela, se moscar é o fim. Se vacilar é mal, se vacilar é mal. Aqui o bicho pega na favela, se moscar é o fim. Aqui não tem como, quem manda os maloqueiros. Aqui na favela se moscar é mal. Jogou pro festa fora, tá buscando funeral. Na quebrada é cabuloso, caldeirão do inferno. Pivete apavora, o terror é de ferro. É bem, bem, bem. Fique sempre atento que é pro seu bem. Ameaça urbana, WT, Gene Veneno. De boa na quebrada, o importante é dar conselho. É, sim, na rueira é sempre assim. Vacilou, pisou na bola, bum, é o fim. Né, Zé, melhor ficar na paz. Longe das botocas, você vive muito mais. Eu tô ligada, já vi. Peixe morre é pela boca. Quando mosca na favela é igual cair na forca, né não? Os cara mata, malandro vai pra fala. Depois é encontrado com a cara cheia de bala. Não é isso que eu quero, dou sempre ideia certa. Não quero que você seja a capa daquela merda. De um real na rodô, que vende mais que pastel. Jornal da morte que mostra sangue escorrer como mel. Aqui o bicho pega na favela, se moscar é o fim. Se vacilar é mal, se vacilar é mal. Aqui o bicho pega na favela, se moscar é o fim. Aqui não tem como, quem manda os maloqueiros. Aqui o bicho pega na favela, se moscar é o fim. Se vacilar é mal, se vacilar é mal. Aqui o bicho pega na favela, se moscar é o fim. Aqui não tem como, quem manda os maloqueiros. Hey, Joe é mil fita, se parem, acredito que foi vários B.O. Mas ó, sobrevivi, foi nos becos da quebrada, de camelo no peão. Aprendi a ficar ligeiro e ir na busca do cifrão. Então, se ligou nós pra falar da molecada, que tem muito amor e respeito pela quebrada. De chinelo e bermudão, sem camisa lá na quina. Os moleque nas de bica, bola um. Ixi, nem me liga. Na busca do sucesso também vou, é meu sonho. Porém, o que eu já tenho pra mim é sem tamanho. Uma casa, minha mãe, dois moleque, uma família. Respeito conquistado na humildade cristalina. Tem que saber chegar porque é pique sem maçãs. Conspirou, vai ser cobrado no andar da carruagem. É nóis no sabadão, na fissura de pra rua. Aqui na torcida e pá, pra que passe logo a chuva. Liga lá o WT, chama a Jane pra firmar. Que hoje é de saidão, vários caras vão colar. Do gama ao céu azul é dois palitos. Nem tem caô, saudade dos parceiros que o sistema trancou. É bem verdade que vai ser sempre assim. No descarregar dos pentes, vários caras vão cair. Mas ó, é tudo nosso, virou lema na favela. Então, traz a cantina, acende o beck e já era. Aqui o bicho pega na favela, se moscar é o fim. Se vacilar é mal. vacilar.